quando toco eletrofante, o difícil é ficar parado. Traz a água, a balinha, o lance e o baseado. Quando toco eletrofante, difícil é ficar parado. Traz a água, a balinha, o lance e o baseado. Aê, kit de droga, nosso kit é o melhor. Nós temos a balinha, o lance, maconha e pó. Aê, kit de droga, nosso kit é o melhor. Nós temos a balinha, o lance, maconha e pó. Aê, louco, lolo, lolo, louco de balinha. Louco, lolo, lolo, louco de balinha. Kit de droga, nosso kit é o melhor. Nós temos a balinha, o lance, maconha e pó. Aê, kit de droga, nosso kit é o melhor. Nós temos a balinha, o lance, maconha e pó. Aê, louco, lolo, lolo, louco de balinha. Louco, lolo, lolo, louco de balinha. Subiu pra cuca, fudeu, virou fumaça. Subiu pra cuca, fudeu, virou fumaça. A maconha foi pra mente, a farinha pro nariz. Então traz aquela bala pra deixar geral feliz. Pois eu sou o MC Germa, se liga no meu recado. Dê um grito, por favor, só quem fuma um baseado. Um baseado. Então se liga na parada, pois eu canto e não perco a linha. Bate na palma da mão, só quem já cheirou farinha. Bate na palma da mão, só quem já cheirou farinha. Kit de droga, nosso kit é o melhor. Nós temos a balinha e o lance, maconha e pó. Aê, kit de droga, nosso kit é o melhor. Nós temos a balinha, o lance, maconha e pó. Salve, salve, MC Careca. Valeu aí pela música, moleque. Tamo junto. Aos demais aí que toca meu som, valeu DJ Danilo, toda a rapaziada que fortalece.